E Pai Jacózita de muitos um feliz, viu, gente? Salve, Pai Jacó. Onde unchi a casa e chegou os meninos e frumoso a casa nesse congás, né, gente? Sim. E cidade assim, e de cujo os redondos pensando. Esses e filhos, e se conversa muito. João Xê não viu o guia desse congás, enfim, como é que se conhece? Mais do que esse, cada um desses filhos. Eita. Mas e tem de que se passar a verdade, né, de filhos? Sim. E se falar, mas se falar, certo. Sim. E se a palavra é um chese. Como é que se chama aquele palavra? Diz um chese, que se fala. E se palavra, diz um chese. Sim. Responsabilidade, de cada um, se fala algo, se fala algo, tem que se ter responsabilidade, esse, para que as assumir o que viesse falado, né, Zifi? Porque se não se fala algo, e se não se põe sabe, Lisa, não responsabiliza. Pelo que vão ser saídos um pouco, como é que vão ser vai ser esse tão de esse bem visto pelos mundo de vão ser? Porque os pais após de Aruanda e filho sabe de hoje uma coisa. Nos um tempo da escravidão que esse preto velho sofria e muitas e tomava muitas chibatadas, e já aprendeu a assumir os erros. Se eras um errado, e se sumia. Sumia que eras um errado. Sim. Se eras um certo, sumia que eras um certo. E se preto velho e se vence no mundo diz um chese. Mas depois no redondo diz um chese, e filho. Que esses filhos que vejam a cara esse unir de congá, que se saber que esses de congá tem a humildade, mas tem a pom... A responsabilidade. De se falar a verdade. Viu, Zifinho? Oh, meu pai, graças a Deus. Que assim seja. Gente, esse, Zifinho. Vovô, como é que foi aí no mundo espiritual a organização pra eu estar aqui hoje? Muito menino e frumoso, Zifinho. E se já tava de tudo muito, é de falha. E se tava de muito, já tudo... É, como é que isso não se fala de que de palavra? De separado? É, se tava de... Não. Organizado? Unizado. Isso. É, se canto os irmãos... Girimundi é esse aparelho que faz a costa e tá de trabuca. Sim. E Girimundi teve de turção, a turção, de falar de conjunções, já foi de tudo, faz a costa, os seus um tranco, os outros guias desse segundo que se falou para esse, de filhos, tá nos momentos de se trazer alguém que seja... Ponsavo com a palavra. E Junxê veio. Que Junxê é de Ponsavo. Ponsavo. Com tudo que Junxê faz. Desde quando Junxê era tico. Junxê era assim. Quando Junxê era tico, era Ponsavo. Era de inquieto, era de... E dizia esse redondo seu e dizia, matutava. Mas era cochegado. Junxê sempre foi muito cochegado. Sossegado. Sim. E o que faz isso um ser o que isso um ser é, filho. Abençoado por Deus o todo misericordioso, viu, esse filho? E esse traz o... Esse fala esse nome? Jória. Jória. Traz a... Não, Jória. Jória. História? Não, esse filho. Esse caminhado dele, esse caminhado... Essa trajetória? Jória, esse... Vai se crescer muito, Zifi. Você vai ser reconhecido, Zifi, pelo seu trabuco. Esse Gicabuco Cheus é menino e frumoso. E esse não vai se parar, viu, Gigi? Não vai. Não, Gigi, não vai se parar, Gigi, não. Se você vai se levar, Gigi, a palavra do Ziprito, para muito, muito longe, Gigi. E se você vai ser muito conhecido. Faz o parte espiritual, Gigi, lá no plano espiritual de Jaruanda, do João Preto Velho. Junxê já é de muito conhecido. Quando Junxê drogue, e Junxê tem os um sonho que Junxê não sabe de brincar, isso. É da onde Junxê caminha, Junxê. Junxê caminha de muito jumbrando. Isso quer dizer para Junxê que os seus olhos é de material e muito mais bonito e formoso e espiritual. Oh, meu Pai, graças a Deus. É, que difícil. Pode pôr. É isso, menino. Esse é um gente. É um presente. É, que Pai Jacó se ganhou. Esse menino se provou. Ele abre no corpo. Pai Jacó, como é que é? Deixa eu falar um pouco do seu nome, vô. Como é que chegou nisso, vô? É de Jacob. Vem da Índia. Uhum. Pai Jacó já foi de uns filhos que já teve uns reencarnos na Índia. E eles se trabucavam na parte das saúde, de se cuidar daqueles que se sofriam de muitas fomes. E se dava Eles falam, já foi de alguém muito, muito possável. Eles pegavam aqueles que já haja ferida, haja doença que não tinha já cura, e se cuidava com haja mão, com muito linho, com muito cuidado. Então esse graça de Pai Jacó vem de das a Índia. Mas de Pai, por quê? Porque depois de Pai Jacó teve outras reencarnações e já teve a reencarnação de ser um cravo, um preto velho. Cujo graço, um de cravo e de negro, né, Zifi? De preto e de negrinho, que nem esse Zifi e o pão mais, né, Zifi? Mais de negrinho que de um Zifi, né, Zifi? E esse tinha a ajuda do senhorzinho, que Pai Jacó foi e vivesse num canto, porque teve uns mães e um pais, e de branco com um de cravo. Um senhorzinho. E quando foi se sabido que Pai Jacó era de um curandeiro, porque se cuidava das assinhá, cuidava do jucabureco das assinhá, teve um cimento diferenciado. Tratamento. Que é de diferenciado. E foi para um canto, da onde tinha mas tinha um leito para se deitar, tinha um água para se tomar, mas o Pai Jacó já era de muito velho. De muito velho. Aí se foi, esse filho, e foi se caminhando, e desencarnou, chore, num leito, chore. E quando foi assim, teve outra reencarnação, que se chamava Isaac 15, que era do mesmo preto velho. E se tomou muita chibatada, e se foi de muito maltratado. E se começou do mês a fazer ativo cuidado dos outros irmãos de preto e de cravo, e já crava, para se cuidar das feridas. Por isso que na linha de preto velho, Pai Jacó de Aruanda, tem de soze a jacura. E se acaba isso do sabe, né, filho? Que de Pai Jacó se faz muita jacura. E se cura enfermidade de cano, sim, e de prigo. Cano é espiritual. O que é do médico da terra, é do médico da terra. Aí tem que se caminhar com o médico da terra e lá tem que se ter esse cuidado certo. Mas de cano é espiritual, algo que alguém faz de tudo e não... Se vê, não sei. Esse foi no médico da terra, esse filho não tem nada, esse filho. Esse tá difícil. Mas se você tá pondo boloco, que tem esse água, esse filho. E quando o Pai Jacó vai se cuidar, cuida com muito linho, muita humildade. E esse filho, tem muitas coisas que tem esse preto velho disse pais apóstolos, até depois bolou, que é assim, se tens um arco de correndo de um braço, de um perno, esse não quer depois um manjo. Esse manjo de pais apóstolos, esse de pais apóstolos, não é esse desses irmãos, não é desse rei, esse meu. Então, se esse preto velho faz a coisa, tem por esse pons, responsabilidade esse de fazer o tratamento certo, sem ter o seio. Não precisa de ter seio. Receio. É esse, porque esse preto, Zivi. Esse preto não são velhas enfermidades de um seio. Não, Zivi. Esse não é, esse pôs mãos no chucado, esse não vai se passar a fazer preto velho e nem pôs o leio. Então, esse preto velho, esse fala assim, quando tens um preto velho de trabucano, andidado onde tem humildade, a caridade e a fé, esse filho pode citar de caindo, que esse preto velho e se coloca assim os mãos. É esse filho. Porque esse não pode ter esse o cheio. Receio. Não, esse, porque senão esse não é uma caridade. Não é, esse? Sim, sim. Vovô, então vamos falar disso um pouquinho só. Essa coisa de ter doença e o preto velho vir curar, e aí as pessoas dizem, mas não é da vontade de Deus que passe por aquilo como provação? Como é que o preto velho vai tirar aquela doença? Hoje, filhos, essa é hoje uma pergunta que de muitos que vêm já cá nesse congaí se perguntam. Ô, pai Jacob, eu se fui de lá de um médico da terra e ele falou que eu se não tenho mais esse tempo de um vida. De filhos, e de médico da terra não é de um Deus, de filhos. Não é de um Deus. Agora, de filhos, se esse médico da terra tem tudo, tudo, sabe tudo? Tudo. O tudo. O tudo de se escrever? Estudo. O tudo. Ele estudou as décadas dele todo para se aprender algo, para se salvar o ouvido dos irmãos. Agora, esse filho, se ele chega lá e fala assim, mas após, o médico da terra não achou os meus um problema, mas eu tenho um problema. Exemplo. Um exemplo. Vamos. Se filho chega à casa com uma dolor na luna, sabe a luna? Coluna. Esse. E foi lá no médico da terra e esse não viu nada no luna do filho. E os filhos não aguenta, pôs um pé atrás do outro pé. Aí se chega de pé e faz a coisa e pergunta. Faz a coisa. Fez tudo quanto é coisa, filho. E hoje o médico da Tese e falou que esse não tem nada, que eu estou menino e frumoso. E é esse, filho. Esse sucede muito. Por quê? Esse filho tem um problema que se é o graço, que se fala de graço. Esse problema espiritual de missões e passadas. Já assuntou esse? Já. Você já assuntou? Já. Porque o espírito desse filho já veio lá quando foi encarnado. Ele já veio com a missão de chegar a uma certa década e começar a pagar os seus pecados. Seu karma, né? Seu fulcário, seus pecado. Isso. Então o que ele se faz? Ele vai chegar a uma certa década e vai começar a sentir dolor que ele não sentia quando ele tinha outras décadas. Vai-se no médico da terra, não se encontra nada. Vai-nos no médico da terra, não se encontra nada. E põe-se pataco, pataco, pataco e nada. Pataco não se e salva ninguém, viu, Zifi? Então, se vai-se, vem-se num pedro de um preto velho vai falar para ele sim. Zifi, você tem um problema de carmo. Ele vai falar esse, qual é esse? Carmo. Esse, você tem um carro de outras vidas passadas e esse carro você vai ter que aprender a lidar com eles. Porque do mesmo jeito que eles apareceu, Deus, o todo misericordioso, vai chegar um momento que ele vai desaparecer. Porque você tem um pedaço a passar. Certo. É assim, Gigi. Aí você falou, Gigi, dessas doenças, que o médico da terra se fala assim. Você não tem de lua mais para caminhar. Você usa lua para se contar. Isso. Tira. Tira. Tira. Mentira. É, tira sim, tira, Gigi. Esse médico da terra não é Deus, Gigi. Agora, se é um problema espiritual, ele tem que procurar um lugar certo, menino de famoso, para se fazer o cuidado espiritual. Porque esse preto velho, Zifi, preto velho, vou te falar assim, de paz após e de Aruanda. Se esse tem a espiritualidade, caridade, fé, ele pode tirar esse doente, o sim, Zifi. Porque sabe o que serviu de aprendizado, Zifi? Tem muitos Zifios que não se aceitam o espiritismo. Tem muitos filhos que nesse mundo vivem vocês, que a fé é muito pouca. Tem muitos filhos que falam das a fé, dos o pouco para fora. Então, o Deus é tão misericordioso que já sucede cada caro em vida de cada um, para se provar para aqueles filhos que a fé é acima de qualquer região, de qualquer... De qualquer forma, é a fé que muda de vida, o seu vidro, o vidro de quem se necessitar. Não é porque o médico da terra se falou que você vai desencarnar, que você vai desencarnar. Não, Zifi. Tens um Deus, o todo misericordioso, que só ele pode dar a última palavra. Viu, Zifi? Tá. Aí se procura o caminho, faz num congabinite se famoso, da onde tem verdade, da onde tem um espírito em verdade, faz um tratamento, fica menino se famoso, ponto. Mostrou o que esse filho? O que esse filho aprendeu? Que Deus está no comando. E a sua fé é maior do que tudo. Olha. E o Zifinho? É assim. Então, vô, quando diz assim... Se eu passei por alguma coisa, é porque Deus quis, o preto velho não pode tirar, devia deixar doente, porque assim eu aprendo. Com... O que, que o senhor diz? Não. O pai já quase não... Esse não. Tem que cuidar. Já assim. Gente, Deus todo misericordioso de criou cada um com seus inteligências, não é? Isso. De um ser com seus inteligências. Os médicos da terra com seus inteligências, e se criou o triata. Sabe o triata? Não. Esse que se mexe com os redondos. Esse triata para se cuidar das outras partes. O médium para se vir se trabucar e ajudar a quem necessita com os espíritos. Então, o que disse o chefe? Quando os vocês falam da casa assim, eu estou se passando por um momento difícil. E Deus me se abandonou. Não, Zifi. Deus não abandona seus filhos. E todos vocês é filho de um único Deus. Não tem outro Deus, Zifi. Não existe outro Deus. Só que cada um de vocês vence com um carmo. Cada um de vocês vem com um chão. Cada um. Aí esse filho fala assim, meu vida não está menino, me informoso. Deus te quer ser otimista. Ah, Deus não está vendo que eu estou se passando falta. Deus não está vendo que eu tenho que ir ter esse cabureco para dar esse papo para dentro. Pôs para dentro, viu, Zifi? Aí Zifi começa a se tema. Eles falam. Fala mal. Tema. Fala mal. De Deus. Fala mais mal do mundo de Jungês. E se maltrata todos, xinga todos. Não tem ciência com o caburé, não tem ciência com o seu problema. O que ele vai se fazer? Piorar. Por que esse filho? Porque se esse filho está se passando, é porque Deus quer que esse filho nesse momento, em vez de temar, de falar mal, ele se agarrar na mão dele. Aí é um momento de se agarrar na mão de Deus e falar de Deus. Posso estar se passando por todos os problemas dos meus ouvidos. Se eu estou passando, é porque eu mereço. Porque nessa outra vida eu fui malho. Nessa outra vida eu tive pataco e não ajudei de ninguém. Nas outras vidas eu tirei vida de alguém. Nas outras vidas eu fui exilado e pisei nos filhos que estavam se precisando de mim. Porque os filhos, e quero muito de filho, que vocês estão aqui, nesse mundo de vocês, para se aprender os seus próprios erros, a ter o fé acima de tudo e reconhecimento por Deus, saber que Ele é o único, saber que Ele pode mudar tudo a qualquer momento. Entendeu, Zifi? Só que tem Zifios, em vez de procurar uma região, de garrar na mão de Deus, começa a fazer um malho. Vai de lá, pega algo que não é seu. Ele fala? Roubando. Vai de lá, matar os seus mães. Isso se chama tidão. Falta de tidão. Ingratidão, faz de gratidão. É. Vai se lá nos outros filhos, fala de filhos, me dá o pataco. De filhos vai se lá e dá o pataco porque está com dor. Vai se lá e vai se lá e põe os marafos para dentro. Pega os marafos e põe para dentro, em vez de depois, o depois para dentro, para dentro. É, filho? Isso. O que que esse filho está aprendendo? Cada momento o vidro dele vai ficar pior. Porque eles não entram nos entendimentos que Deus está pondo a dificuldade para eles aprender a crescer com a dificuldade. Porque o mundo diz, não sei se não vai ser sempre tudo bonito e famoso. Sendo que os dias para nós e pretos, é também difícil. Porque nós e pretos vai nos um plano inferior, vai num plano superior, vai num plano de resgatar uns irmãos e cada de coisas que se junta, mas após se junta muita coisa mal. Esse cinco, e se blasfemos de paz a voz, e se fala muita coisa. Mas o mundo de vocês continua, tanto no espiritual como no material. Falando malo e julgando, Zifi. Os judeus, esses seus um tranca que gosta de falar. Se vocês apontam um dedo para Zifi, culpando ele de algo, e tem esse outro tanto apontado para Junsê. E Junsê não presta atenção nesse. Porque Junsê está se prestando e se soze nos seus, prestando -se atenção só nos seus esse problema, no seu bico. E se crescendo com os fios em volta, tu mesmo estão passando dificuldade. E estão precisando de ajuda. Então, quando Junsê fala assim, porque tantos têm que se passar e esquece que Deus é misericordioso, nos ajuda. Deus nos ajuda. Deus, caso a dificuldade de vocês, Deus está ajudando cada um de vocês a gargar. E é, a crescer, cada um para ficar bonito e formoso, né, gente? Sim. É assim. Vovô, falando um pouco aqui com o Preto Velho, às vezes a pessoa diz qual que é realmente o papel do Preto Velho na Umbanda. Ezi, que é o papel? Isso. Bom, Zizifi, o papel de um Preto Velho, Zizifi, é tão minique e frumoso. Só que limente. Esse. Infelizmente. É esse. Tem muitos filhos que não estão se preparados para esse papel de um Preto Velho. Zizifios, é assim, se faz a corte, se trabuca numas leis divinas e de uma lei maior, que é de Deus. Mas a corte não faz nada, canta as a permissão de Deus. Vou voltar lá atrás, quando Ize falou com a Junsi. Quando Deus criou Junsi, colocou cada um de vocês com carmo, com missão. É, Gigi? Tá se entendendo? Sim, senhor. Então, Gigi, cada um de vocês veio com esse. É. E o Junédio, que se trabuca em verdade, fez com as mediunidades de se trabucar e receber guias espirituais para fazer o que, Gigi? Juda. Ajudar. Judar quem se necessita. Sim. Igual o médico da terra. Isso entendeu, Gigi? Cada um que vem se britar no mundo de vocês, que tem a mediunidade, está-se com a missão de fazer esse. Esse dá-se o reio, esse reio. O aparelho? Esse. Pus um preto velho, pus um caboclo, pus um baiano, pus um guardião de trabucase, para esses filhos vinze e fazer a caridade. Quando é chamado um preto velho, igual em Pajabote de Trabuca, e na linha de Aruanda. Cada um dos pretos velhos, a cada Trabuca, nem de uma linha, né, esse filho? Isso. E esse preto velho tem a responsabilidade de trazer os filhos que aqui vieram, tência, atência, atência. Assistência. Esse. E o uso do correndo, trazer para esse a humildade, esse filho. A caridade, esse filho. Nós, preto velho, temos que aprender e se passar para vocês o que nós passou em reencarnações passadas. Porque nós teve muita chibatada, mas o Pai Jacob nunca se levantou a chibata para dar no senhorzinho. Viu, esse filho? E se apanhava de calado e choroso. Muito triste. Mas o Pai Jacob, depois que desencarnou, todos os senhorzinhos que se bateu em preto velho, que foi aquele que se bateu em preto velho, reencarnaram, Tiazi, e tem a proteção de Pai Jacob. Oh. Mesmo ter sido um anjo que se bateu muito. Então, esse exemplo que Pai Jacob dá, que sirva de exemplo para os filhos, que já vez e se junta alguém, dá uma chibatada. Chibatada não é só de pegar chibatada e dar uma chibatada. Tem muitos modos de dar uma chibatada, esse filho. Uma palavra mal falada, uma jogar uma energia negativa, e se querer que esse filho desencarne, e querer que esse filho passe por alguma provação malo, isso é chibatada. E essa chibatada, quando um preto velho vem se trabucase, é essa chibatada que o preto velho quer se passar para os vocês. Essa caridade, essa humildade que o João Preto Velho quer passar. Preto Velho não quer se mostrar para os vocês que já se batada que se já tomou em outra década, eu poderia chegar já a casa e começar a se batar com todos os vocês. Porque esse rente, o rente desse congá, muito, Gil, precisa de uma chibatada. É, Gifi, estou mentindo, Gifi. Esse entendeu, Gifi? Então, como que se faz a coisa e faz com esses que dá mais de trabuco para fazer a coisa? Dá amor, dá de carinho, dá de tensão, dá peito, repeto, dá repeto. Respeito. É, para ser petado. Sim. Porque se eu judoujo o mori, esse vai chegar nos irmãos, lá no mundo de vocês. E se os filhos der uma chibatada nele, ele vai falar assim, não, Zifi. Muito agradecido pela chibatada, mas não precisava. Agora, se conforme a doutrina do Jungongá, é que é importante, porque se leva que se aprende, viu, Zifi? Se aprende certo, aqui dentro desse Congá, vai se fazer esse no mundo de vocês aí fora com os irmãos. Vai, meu. É, Gifi. Se assim, um exemplo, se faz a quase fosse muito nervoso e se fizesse os fios do correto, tudo sofrer, tudo ficasse com o redondo malho, tudo fica perado, perado. Desesperado. É. Se você pensa assim no seu redondo, se esse filho não está tendo ajuda dentro do seu próprio congá, o que ele está fazendo dentro desse congá? É, filho. Porque se Pai Jacob dá os exemplos meninos e frumoso, ele pode passar qualquer problema, filho. Esse qualquer problema. qualquer tempestade, tempestade. Ele vai passar firme. Porque o que eles aprendem aqui dentro com um preto velho e faz a coisa, eles vão conseguir ter força para passar as aprovação e usa o karma que eles têm que passar. Por isso é que preto velho, nenhuma entidade tira nenhuma pedra do caminho. O que Deus o coloca não tem a permissão de nenhum o retirar. A nossa missão no mundo de Xunxês é abrandar o coração de Xunxês para que Xunxês pode trupicar, cair, mas se levantar mais forte do que caiu. Essa é a missão, Zizi. Graças a Deus. Viu, Zizi? E qual que é então, vô? A pessoa que está ouvindo e vendo o senhor e ouvindo a gente, ela diz assim, puxa, a Umbanda é tão bonita, qual que será o papel da Umbanda para o Brasil e para o mundo? O Jupapel? Isso. O Jupapel, Zizi, é assim. Mas a coisa fica assim muito triste, porque tem muitos congás no mundo de Xunxês, que está se levando às região das Umbanda, muito diferenciado, esse filho. Muito esquisito. Esse esquisito é assim, esquisito. É esse diferente. A Umbanda não é isso, esse filho. A Umbanda não é esse rência. Rência. Não é aparência. Tudo muito de ouro, de prato. Olha esse congá, Zifi. Humildade. Humildade. A Umbanda é de humildade. A Umbanda, um preto velho, não pode se ter pataco no um preto velho. Não pode. E existe esse congá que tem que dar um pataco para se falar com um preto velho. Mas a coisa já viu esse, Zifi. A Umbanda não tem o bataco para se fazer um banho, Zifi. Se a erva é de Deus, não tem de cama se dar um bataco para se fazer um banho. Sendo que o água, que é de Deus, que está no rio, e se correndo, é de Deus o que Deus faz um ser. Faz de mamãe o chum, tomar-se conta, né, Zifi? E se tem de fios, que se usa os graços de zumbano para se crescer, Zifi, para se derrubar alguém. A Umbanda não se derruba ninguém, Zifi. A região Umbanda, ela veio, Zifi, no mundo de Xunxês, porque Umbanda, esse graço, esse é novo, né, Zifi? Esse é um tempo. Qual é o década? 1908? 102 anos, 105 anos. Esse é tipo, né, Zifi? É tipo. É pois um preto velho é pouca década. Isso. Mas os Xunxês não sabe que é que foi antes. É. Ela já é zesteia, Zifi. Já é zesteia, porque esse foi o monumento que o Zifi colocou o graço desse Umbanda. Mas a Umbanda não é esse que esses Zifios por aí nesse mundo de Xunxês está se fazendo. Ele está aturando, zumbando com outras regiões que se não é a Umbanda. E esse está virando um bugunço. Viu, Zifi? Aí tem muitos Zifios que chegam à casa e falam assim, ah, Zifi, eu fui na Umbanda do Jufulano, que é assim diferente desse. Porque a casa, Zifi, é a pura Umbanda. Ele fala assim, mas de pura Umbanda não tem incorporação, então é o DEC. Então, se não é Umbanda. Ah, porque se não tem. O DEC não tem essa incorporação de esse preto velho. Isso. Mas já está se começando. O DEC já vai se começar com um preto velho. Olha. Quase, Zifi. Porque o DEC está se elevando espiritualmente muitas a doutrina desse. Oh. Que diz de tudo. E eles está se merecendo sim. Chegou o momento de ter uma grande mudança no plano espiritual. E muitas regiões que nos era muito de bem de falada, vai ser bem de reconhecida. E tem muitas que vieram de muito tempo, de décadas atrás, que virou um bugunço. Porque eu não estou te falando de todos, viu, Gigi? Entenda-se bem. Sim. Mas a voz tem muito reconhecimento por muitas que se faz menino e se promove. Mas se tem muitos que esses ficam lá no fundo, no fundo, lá, guardando as coisas proibidas. Que não está menino nem se promove. Então, Espírito, nós, Espírito, pode caminhar e se adentrar da onde nós achar que tem que se adentrar. Uhum. Mas nenhum Espírito para-me nesse desunciência, não para. Uhum. Então, se faz a coisa, caminha muito com o seu preto velho, o seu falante. Uhum. E se caminha, vai para muito canto. Esse nós não drone, né? Nós se trabuca muito, muito, usa o tempo todo de trabucando. Uhum. E para já quase estar se vendo, boló, que tem muita de tristeza esse filho, uhum, dentro das região. Uhum. Porque se não consegue fazer algo nas luz e na caridade, uhum, começa a misturar esse filho. Misturar. E dura e vira bagunça. Mistura. Uhum. Porque se o certo é o certo, o errado é o errado. Uhum. E tem muitos filhos que pensam assim, eu estou fazendo esse, penso que está certo. Uhum. Eu estou fazendo aquele, também penso que está certo. Mas ele não pergunta a Deus o que está certo. Ele é o único desvio. Se um congá passa por tanta dificuldade, por tanta coisa mal, e ele continua firme, uhum, é porque ele sim está fazendo a coisa certa. Uhum. Agora, quando esse congá se começa a ficar curo, escuro, bem curo, uhum, e quem ali vinha de trazer algo a favor da caridade começa a vir pedir maldade, uhum, fecha as porteiras, porque ali já não tem mais de Deus esse filho. Uhum. Te mente. Infelizmente. Esse não tem mais de Deus. Uhum. Quem está se tomando conta é o Zegum, o Zuquiumba, e os espíritos obsessores. Aí Izzy vai de lá, fecha a porteira, começa tudo de novo. Uhum. Porque se tem muito pai de um santo, uhum, e muito mãe de um santo, isso, que tem uma vida muito diferenciada. Uhum. Que não tem cochego, que não tem alegria, uhum, que não tem pataco, uhum, que o seu vida é um bagunço. Aí se fala assim, é hoje o guia que está me atrapalhando. É hoje um preto velho, é hoje um guardião. Pois e culpa em qualquer um, Zivi, uhum, menos no próprio Pai do Santo. Uhum. E as ali, quem faz tudo é o Pai do Santo. Uhum. Quem se está estrabucando é o Pai do Santo. Porque nós não saímos das Aruandas para fazer dacinha, Zivi. Não. Eu, se faz a coisa de Aruanda, não saio das Aruandas para se fazer dacinha. Gracinha. Pus o meu graço, uhum, Ele fala. Não. Meu jubraço. Só nós. Esse, ser mal falado. Esse eu não acho menino, né, de famoso. Pode ser incompreendido, né, gente? Mas mal falado, jamais. Jamais. Porque o certo tem que ser certo. Um preto velho tem que vir trazer para dentro do congá o axé. Se não tem um preto velho em verdade, não tem axé em verdade. E aí então, eu sou um médium assim, vou. Aí a pessoa que está vendo, não é um médium, diz assim, nossa, se eu vim com a missão de mediunidade e a Umbanda estou vendo que não é essa coisa feia, qual que será a minha importância de procurar um lugar sério em termos do mundo estar precisando disso agora? Qual que é o papel então, vou, desse médium e dessa Umbanda fortalecida para o Brasil e para o mundo? É esse que está faltando, né, Zifi? Uhum. Os congá sério. Uhum. Os congá da onde o fio chega, uhum, se achega pela porteira, uhum, e sente o batedor por saminites e frumúcio. Uhum. E esse é assim, Zifi, você vai me perdoar o seu zumbido, uhum, seu zumbido que vai se ver de Pai Jacós, uhum, vai se perdoar Pai Jacós pelo que Pai Jacós vai se falar. Uhum. Mas o Pai Jacós não acha menino nem de frumoso. E se filhos se achegaram no congá e falaram assim, eu estou de preto aberto para se trabucar, fazer caridade, fazer ajuda a quem se necessita. E lá dentro desse congá tem uma má doutrina, de filho. Isso entendeu? Tem certo de congás, filho, que se adentra, que Pajacó já viu boloco, boloco, que os fios chegam, faz de coração aberto, porque eles têm moro e perazaz e umbanda, faz com o batedor aberto, esse filho. E se sai de lá com o batedor amargo. As umbanda não é isso, esse filho. Porque vê tantas a bagunça dentro, vê se tantas a coisa feia que é feito, e se fala assim, essas umbanda? E tira que as umbanda, eu vou se me embora da Jacá, porque esse não tá bonito nem esse frumoso. Porque é assim, mas a quase já assundou no Juncongá, um zifio falando pro outro zifio assim, chunta, chunta pra você ver. Se esse é menino esse frumoso. Mas a quase não achou, menino nem esse frumoso. Zifio falou assim pro zifio, zifio, você vai se trabucar, coisa um preto velho, vai fazer o giro, o giro. Isso você vai trazer os seus um dia. Só que assim, Zé Filhos, eu vou te dar um viso. Falou desse jeito, Zé Filhos. E Pai Jacó já abriu os bolocos assim, Dante, e ficou prestando as atenção. E se pensou que ia falar com o menino, né, Zé Filho? Sim. Ah, com o menino, que, ó, se você tem o pé de... E já firmava, já cá, faz a caridade, seu preto velho iluminado. Não, falou já assim. Se alguma lua, se algum tempo, você quiser sair desse congá, o zifio que está aí, nessas tronqueiras, o Jesu, vai se derrubar você. Que isso? Esse zifio. Mas após viu os boloco, boloco. Você pode, dentro. Mas saísse, você não saísse mais daqui. Porque o Jesus que está nas tronqueiras vai buscar você aonde você estiver. Se você entrou a casa, você tem que ficar a casa. Entendeu, Zifi? Isso não é o papel de um pai de um santo, de um mãe de um santo. O pai de um santo, uma mãe de um santo, tem que se dar um exemplo, Zifi. O exemplo das humildades, o exemplo das caridades. Se filho, essa porteira está aberta para você. E está aberta para você também. Quando você não sentir que está menino e famoso aqui dentro. Você não é obrigado a ficar aqui dentro. É, se filho. E se pai de um santo e mãe de um santo, não se pode se brigar os filhos a ficar nos congal. Porque, se filho, tem muitos um guia. Mas a voz vai dar um exemplo, faz um ser. Dá um exemplo. Girimunze, esse, que faz a voz está estrabucando, fez do deck. Quando começou, era tiquinho. Cadê? Bem tiquinho, era de vizinho. E gira no deck, cujo cabeçudo. Né, Zifi? Com a mãe dela. Esse começou a sair, caminhar, e foi achando um menino, um deck é menino. Esse tem tudo, tem tudo. Tem de tudo, paz de bisseção, tem de passe, menino e famoso. Né, Zifi? Aí se foi passando a lua, chegou um momento que o deck era de pouco para Girimunze. E esse, porque os missões de Girimunze era esse aqui. Era desincorporar-se com o guia das umbanda, fazer as caridades e trabucar e ajudar quem necessita. Porque de lá, ele se ia, se assentava e ficava chutando. E já esse filho, que era que eles estavam se fazendo para se ajudar alguém? Chutar. Chutar é menino, é de frumoso chutar. Mas chega um momento que esse missão, esse carmo, se torna mais sério. Chega um momento que se para um ciclo, faz de começar outro ciclo da espiritualidade. Sim. É igual a Junge. Se tem um ciclo e vai de começar outro ciclo. E todo vidro de Junge é assim. Se termina um, se começa outro. Sim. Entendeu, gente? Menino, porque cada momento de um seja aprendizado. O deck serviu? Serviu muito agradecido. Porque foi através do deck que ele parou nas umbanda. Isso entendeu, Zifi? Então, quando ele fala assim, fui para as umbanda, Mas e esse laje assim, tudo tão diferente, porque eu fui no Congá e lá tinha um preto velho. E no Congá do outro, os outros de filho, não tinha preto velho. De filhos, os umbanda traz o preto velho. E se tem que trazer o preto velho, os umbanda tem que se trazer o guardião, que é o dono dessa tronqueira. Que é ele que não deixa nada de malo se adentrar para se fazer bagunça. Uhum. Isso entendeu? Uhum. Tem que ter um caboclo, tem que ter um baiano, tem que ter um menino, aqueles meninos tiquinhos, que se gosta de ginanás, né? Uhum. Que se gosta de tudo de doce. Uhum. Esse tem que ter. Tem que se ter um dadeiro. É dadeiro? Aqueles do pele? Hã? Esse, o judadeiro, aqueles que tem um vale. Que se tem um laço, menino, que se tem um judadeiro. Né? Não. Não, boiadeiro. Esse. Então, tem que ter esse. Ah, porque não, banda, né? A zumbanda é assim, Zé, filho. Mas, a zumbanda tem que ter um urinheiro. Tem que ter esse. Agora, a gente chega lá e fala assim, ó, Zé, filho, você vai trabucar, mas isso aqui não tem gira de preto velho. É isso, Zé, filho. Se foi através do um caboclo, que se foi reconhecido a zumbanda, se foi através do um preto velho, que foi reconhecido a zumbanda, como é que se não pode ter o um preto velho? É. Então, não se é umbanda. Não é. Viu, Zé Filho? Não é. Então, se quando os filhos que estão se juntando de paz acorde, e se prestar muita atenção, paz acorde vai se dar um cheio, faz um cheio. Para que não seja quando se adentrar no lugar. E se nada mais bonito e frumoso, é se não seja sentir os redondos de um seja e os batedores de um seja. Sentiu esse? Tá de menino, tá de quilo? Quilo. Tranquilo. Tá de quilo? Tranquilo. Pode. Mas se esse começou já bater muito forte, e começou já dar uma dolor no joelho redondo. E se Deus uma falta de ciência, sai, filho, sai. Mesmo que você está na lente, mesmo que você está girando lá, no giro, você sai, porque ali não é o seu lugar. Porque a zumbanda não é gação. Obrigação. Não é gação. A zumbanda é amor. Se vai para a zumbanda, quem tem amor no batedor. As verdadeiras umbandas leva para o mundo de Junciese a caridade, a humildade, a feze, a humildade. Essa é a verdadeira umbanda de Junciese. E Junciese já chegou no Jungonga e não juntou nem se falar em Deus, todo misericordioso. Vai embora tu mente, esse filho. Sai dessa porteira para fora. Porque da onde não tens a palavra, da onde não tens o exemplo, que Jesus, o Deus, que Jesus, o Deus, o Deus, o Deus, ele fala, calma, eu falo, calma. Deus, Deus, o seu filho, isso. Jesus, um exemplo, né, esse filho? Faz um cheio do verdadeiro morir. E a zumbanda é esse, o exemplo do verdadeiro fore. Esse é a zumbanda. Meu pai. E assim, perante a sociedade, qual que deve ser o comportamento de cada médium? Zifi, para te falar a verdade para você, é assim. Tem-se muitos médium que se pensa que já a espiritualidade é de brincadeira. Mas você está de dentro do Jungungá, mas você está de fazendo a caridade com uns filhos, você tem que estar de aquele assim. Que seu Jutranco fala muito, tu mente. Um doente não cura o outro doente. Filhos e filhos. Se você está dentro do Jungungá, se você é um médium, que você, principalmente um médico de desincorporação, que faz o tratamento em outros e filho, o Tência, que vem de procurar seu judo, você tem que ser o mais puro, mais certo, andar certo, filho. Porque essa região é assim, Porque eu sou um médium, eu posso sim fazer o uso do marafo, porque o meu guardião se faz, mas é o seu guardião. Ele precisa do jumarafo para se trabucar. Ele precisa do pito para se limpar. Ah, mas então, esse, eu vou ser um médium, eu vou fazer aquilo que vou ter o jumigo do judrogo. Não, porque o meu jumigo do judrogo está certo. O judrogo não faz mal, porque os índios usavam judrogo lá, as afolou. Sabe aquelas afolou verde lá? Sim. Que se falava que era o Pajacós, não recorda o jugraço? Cannabis, maconha. Esse, porque os índios do seu tempo desde se usava, mas era para outro tratamento de saúde. Não era para se ficar se fazendo bagunça, que muitos fazem por aí e usando o nome de um guia, certo, sério, que vem se trabucar, fazer a caridade, que se faz o uso dos drogos. O índio não se usava o drogo. Aqui se tinha a finalidade de se usar. Por que se estava se usando? Agora os fios desse mundo de vocês, agora, pensa assim que está dentro do Jungongá, pode fazer tudo quanto é bagunça. Faz a laje, faz o bagunço, adentra dentro do Congá e está certo, estou fazendo minha missão. Está errado esse fio. Está errado. Esse fio tem que ser puro aqui dentro e puro lá no mundo de vocês. Porque se você ficar sujo lá no mundo de vocês, fizer tudo de errado lá no mundo de vocês, como é que você pode se falar com um preto velho da você, se você não está fazendo nada certo? Ah, meu ouvido, eu sou um médico, trabuco há tantas décadas, e meu ouvido é um bagunço, eu não consigo de trabuco, meus caminhos, eu vivo nesse mundo todo doendo, cheio de dolores, eu estou dentro do Jucongá e o meu ouvido é o mesmo. Pare esse fios, e se pense, flita. Se você está sendo merecedor de estar trabucando. Flita. Se você está sendo merecedor de um guia de luz adentrar nos seus aparelhos. E outra coisa mais importante, se você não está caminhando certo lá no mundo de vocês, como é que vocês querem um preto velho? Judas, vocês. Sendo que nós, Zé Preto Velho, não se acha menino e fromojo, nada de bagunça. Aí vocês vão ficar trupicando, e vai falar, eu estou na região errada. Tira. Vocês não está na região errada. Vocês é errado. A religião errada, claro. É você que é. Esse que é errado. Não põe de culpa na região, Zizi. Que a região não tem de nada a ver com esse desunceso. A região tem de sim a doutrina de educar e ajudar os seus. Mas se você está fazendo tudo errado, que ajuda que você quer? É. Né, Zizi? Se você vai de lá, tem um rabo de saia, um exemplo. Aí você tem um rabo de saia. Seu rabo de saia está dentro do congás trabucando junto com o juntinho. Aí você trabuca, o seu rabo de saia trabuca, menino de frumoso. Aí você vai lá para o seu caçango, e fio, o seu rabo de saia vai para o caçango dele, e menino. Aí, você é curtoso, faz de bugunça e vai se intestinar de um monte de rabo de saia. E seu rabo de saia está de lá no caçango. Quieto, menino e frumoso, porque esse está existendo a doutrina do Jucongá, do que é certo, do Jum Preto Velho, do Jum Caboclo, do Jum Baiano. Aí se você chega no Jucongá, e já o Julua é de um giro, né? Um giro. Aí se você está lá, aí esse filho chega, faz tudo menino, faz o banho, menino, porque todos os médicos têm que se limpar antes de trabucar, né, filho? Sim, principalmente para receber um espírito que é tão iluminado como do Congá de vocês. Tem que ser limpo. Sim. Porque vocês vai no mundo de vocês aí no mundo, vocês não sabem de onde vocês passa. E o banho de erva é muito importante para se limpar tudo que vocês trouxeram junto com vocês. Certo? Os filhos chegam e está se cantando de um ponto e ele não se prita. E a Zifia já pintou. E o Zifio não pintou. E ele tá, aí chega no pai do santo e fala, Zifio, eu não estou entendendo, exigiram, diz um preto velho, mas um preto velho não quer de 20. Aí o pai do santo, que não, tu mesmo não sabe muito, vira para ele e fala assim, ah, Zifio, vai girando aí, girando, que ele vende, ele deve estar tá ocupado. Pai do santo fala esse. Aí o Zifio gira, tonteia e cai. Aí o pai do santo fala, Zifio, mas o que é que está sucedendo com o Zifio? Quando ele se levanta, ele está aqui embaixo, né, Zifio? Ele se levanta com o quiumba que ele trouxe. Da onde ele caminhou, da onde ele está fazendo as coisas de tério. De tério. O cemitério. Não, de tério. Não, do tério. Esse. Porque ele está fazendo bagunço com o outro, o Zifio. Aí o Zifio vem, o quiumba vem e fala, ah, e vem fazendo aquele bagunço todo. Aí o pai do santo fala, o que é que Junxê quer, Zifio? Que Junxê está no giro. Não, Zé, porque eu estou na casa acompanhando esse Zifio, porque ele é médio e está fazendo bagunço e eu estou perto dele. Porque esse está se dando a energia que eu preciso. Está vendo, Zifio? Então, se quer dizer o quinte. Não foi se dentro do congá que ele se pegou de um quiumba. Quiumba veio com ele da onde ele estava caminhando. Isso entendeu? Sim. Então, tem muito médico que tem de prestar muita atenção da onde adentra, da onde sai. Com quem falha, com quem não falha. O que é que faz? Tu estuda. E se esse, redondo, o que é que você está saindo do redondo? Essa coisa menita, não está se desejando mal com os irmãos? Não está se querendo que os irmãos se trupica, se caem? Isso tudo faz um bom médium ser um mal médium. Viu, Zifio? Sim. E não é culpa do Juguia, não é culpa do Jucungá, a culpa é do próprio médium. Viu, Zifio? Sim. O pai, a gente está chegando perto dos 10 minutos finais do primeiro encontro. Sim, senhor. E... Mas já, Zifio, está menino e formoso para os diabos juntinho? Tá, eu gosto muito. Então, assim, eu quero falar assim mais vezes com o senhor. Pode ser agora ou melhor na parte da tarde? Não, Zifio, eu... Pode ser agora. Eu, Zifio, um momento, se você quiser ficar assim... Essa lua, outro tipo falando, mas já quase fica. É. Você tem que se perguntar, é o aparelho, se ele está se preparado, né, Zé? Tá. Mas assim, o que você pensar em fazer, isso, nada é por acaso, viu, Zé? Oh, é, Zé, tá tudo certo. Tem o porquê e o pra quê. Tá. Eu vou pegar então a mensagem final pra gente fechar esse bloco. Que assim e aí seja. Daqui a pouco a gente decide, então. Que assim seja, Zé. Tá. Então... Vou para as pessoas que estão ouvindo, o pai Jacob de Aruanda, e sentiram no coração assim, um toque assim, da espiritualidade. Quem sabe? Como que essa pessoa pode fazer assim para ela mudar o rumo dela para melhor? Primeiro, coisa. Primeiro, cheio. Abrandagem o batedote. E se filhos... Tem de muita coisa no mundo de Sunsese que Sunsese não vai ter resposta. Não se aquise nesse mundo. Só quando Sunsese desencarnar, tiver um plano mais evoluído. Então, Zé, que Pai Jacob deixa para Sunsese, os filhos, os meus filhos, os filhos de Pai Jacob, é para já nunca perder a fé. Por mais que esteja muito difícil, por mais que cada um de vocês pense, chegou o momento, eu já não tenho força mais. Eu já não tenho força para dar um passo. Eu já não tenho força mais para caminhar. Eu não tenho força mais nem para rezar. Pense numa coisa muito certa. Nada no mundo de vocês acontece sem o merecimento de cada um. Se tem a missão de suceder no vidro de vocês, é porque algo muito piores vocês fizeram em outras vidas. Então, tudo que vocês está passando é o karma e missão de cada um. O que que Deus quer se mostrar para cada um de vocês? A fé, a humildade, a compreensão de saber que é ser humano e tem que ter, sim, aceitação por cada missão dada. Porque muitas das vezes tens filhos que sabem que é médium, que sabem que é intuição, que sabem que é médium de divisão, de intuição, de incorporação, e ficas correndo, batendo o redondo para um lado e para o outro. E pensando que vai se resolver o problema de uma lua para o outro. E não é assim, filhos. Não é desse jeito. Sabe por quê? Porque cada momento, diz um seja, já está escrito. Mas cabe a cada um, diz um seja, pôr um ponto final no sofrimento, diz um seja. Sabe por quê? Porque diz um seja, sabe, chorar, de gritar, de falar mal, xingar o guia ou até Deus. São seis e sabe tu mês adorar tudo o que está perto, diz um seis. Dê valores e fios no sol, no ar, no chanço. Porque se um seis tem um chanço, é porque Deus o ama muito, um seis. E procure o lugar certo. Para de ficar se batendo de redondo para lá e para casa. Se um seis pensa assim, eu não já achei um lugar. Vai-se pro tólio. Pro tólio. Pro católico? É, Zizi. Vai-se pro juncrento. Vai, Zizi, filho. Que é isso? É, Zizi, filho. Porque se não tá se sentindo que o batedor tá minito e fromoso dentro das umbandas, não fica sofrendo dentro das umbandas. Vai pro deck. Não, Zizi, vai pro deck. Isso. E se corre a sua região, você não é obrigado a estar aqui dentro. Mas e se adentra, é com amor. Tem que ter amor e tem que ter o sacrifício. O sacrifício. O sacrifício. Porque se nada dentro da Zumbanda ou em qualquer outra região, é tudo de qualquer jeito. Quando é sério, né, Zifi? Porque tem muitas por aí, principalmente Zumbando, os outros por aí, as outras nações, que se brinca muito com a espiritualidade. E brinca muito com os filhos. E os filhos ficam tudo doido. Não sabe o que faz. E de pera. De perou, acabou-se. Desesperou. Mas e faz um cheio, filhos, que tá se pondo boloco, boloco, em preto velho, para Jacó, de Aruanda. Se é o seu missão, se um cheio se assente que és um médium, menino e frumoso, abre o seu batedor. Mesmo que chega a ser dentro do seu caixão. Do seu caixão, Eze faz um cheiro. Caixão é casa, né? Eze, tá. Filho. O seu caixão, vai para o seu leito de câncer e põe a sua mente em um contato com Deus. Porque Deus vai falar no seu coração. E se você é um médium, menino e famoso, o guia seu vai tomar conta do seu vidro. Só não seja enganado. Porque não tem mais de dolor para vocês do que ser enganado e ser aproveitado, viu, os filhos? Porque muito diz um seja, pensa que está evoluindo espiritualmente, que é isso que um seja tem que pôr nos redondo, evolução espiritual. E se quer ser o resto, viu, os filhos? Evolução espiritual. E um seja vê se da onde um seja está, que lá se tem a doutrina de evolução. Se não tiver, procure outro. E outro congá. E um seis vai se arrumar, sim, um que Deus, cujo guia de um seis, vai se colocar um seis no certo. Mas e jamais vira as costas e filhos por seus missões. Jamais vira as costas por seus guia. Jamais fale mal do seu guia. Jamais fale mal da sua zumbanda. Porque através da sua zumbanda, que você vai ter o que você procura. Não é o pataco, não é o trabuco, não é um rabo de caça, nem um rabo de saia. É a paz espiritual que tantos procuram. E o mundo de José acabou esse. José não tem mais de paz espiritual. José não sabe chegar o redondo de José nem o batedor. Mas se procura paz espiritual, evolução espiritual, que o resto, tudo vai chegando ao seu merecimento. Viu, Zifilos? Oh, meu povo. Tá bonito? Tá muito. Só esse tá bom ou você quer mais? Só vou, antes de terminar, vou. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu gosto tanto da Umbanda, mas como é que eu vou pra Umbanda se minha esposa ou meu marido não gosta? Ou se eu sou um menino de 16, de menor, e minha mãe não me deixa aí? Como é que as pessoas fazem? Se quer, gostou, se sente o chamado? De filhos, tem-se tanta coisa que se sucede no mundo de vocês, o guinte. Tem-se de filhos que vende dentro de um sangue que é exitório. Uma casa católica. Eze, o pai, o Eze, o mãe, o fulano, os outros, todo é tório. Uhum. E Eze é o único que se tem se moro em pesar de Umbanda. Uhum. Sabe o que que Eze tem que se fazer? Uhum. Não é se bater no frento, uhum. se brigar, se xingar, se ser maltratado e falar as coisas, porque Eze Umbanda não ensina esse. Uhum. A Umbanda não se ensina discorda principalmente do Jussango. Na casa. Eze, a Umbanda se ensina conversa, o álago. Diálogo. Álago. Isso. Chega, Zifi, e fala. Oi, Zifilhos, eu acho bonito e formoso, uhum. esses de caminho de Zunxês. Mas o meu batedor sente bonito. Uhum. Ah, Zunxês quer ser cumbeiro. Porque se fala assim, né, Zifi? Cumbeiro. Uhum. Não, Zifi, eu não vou ser cumbeiro. Eu vou ser prita undista. Um bandista. Undista. Isso. Que é de fazer a caridade e ajuda quem necessita. Uhum. Então, eu repeto a região de Jussês e Jussês repete a minha. Uhum. Ô fulano, hoje mães, hoje um pai, uhum. vamos comigo ser boboloco, boloco. Tá bem. Né, Zifi? Tá. Chama o seu pai, o seu uhum. mãe. Uhum. E vai de lá, pôs de boloco. Não vai se com briga, não vai se com ignorância. Isso. Não vai, que esse não é menino, nem de frumoso. Fecha o álago. O álago para vocês, no mundo de vocês, ainda é muito importante. Viu, Zifilhos? Fala, e chega, fala, e chama, faz um convite. Vamos lá conhecer, Zifilhos? É, convite. Vamos lá, pais e mães, vamos lá para vocês ver de onde eu estou, é bonito. Uhum. Lá tem Deus, lá fala de Deus, os guia lá ajuda quem necessita. E esse pai e esse mãe vai ficar aquilo. Vai ficar tranquilo. Vai, e está deixando os filhos isso, porque eles vai se tirar dos redondo aquilo tudo que foi falado de mal. Uhum. Entendeu, esse filho? Entendi. Aí, se por passadas a lua, aquilo vai se tornando um migo. Porque aí o Zifio fala do tolo, uhum. o Zifio fala da Zumbanda, e isso aí existe, como é que vocês falam? Faz um circo, um circo, uhum. Nezel, Nezel, Zel, Ticu. Faz um círculo energético. Esse. Sim. Faz um ciúco, né, o gel. Isso. E fica tudo junto, tudo menido. Porque está se falando de um só Deus. Ah. Porque no tolo, no crento, no Umbanda, no Jumblé, no Judec, uhum. tudo é um Deus. Uhum. É um Deus só. Só que existem muitos que estão começando a misturar muita coisa. Começando não. Já vem vindo, fazendo muito bagunça. Aí já não é mais menino nem frumoso, né, filho? Aí se não é porque eu sou um preto velho, humilde, menino e frumoso, que eu vou acertar o erro dos outros, os filhos que fazem. Eu não posso aceitar esse filho. Esse pai já pode não acha menino nem se frumoso. Não. Tá certo, vô. Então eu agradeço muito esse primeiro momento, esse primeiro encontro. Isso, Zifi. Pai já pode que tens muito, muito agradecer a Junxê pela zita, pela Junxê ser tão menino e frumoso e de muito humilde, viu, Zifios? E tudo que Junxê precisar de empreto velho, de pai já pode, pode se pedir, Zifi. Pode se pedir o seu redondo. Já agitage junto com o redondo de Pai Jacó. Oh. Filhos e filhos, e Pai Zacose é o seu protetor a partir desse lua, filhos e filhos, desse sol. Louvado seja. Da onde você quiser caminhar, Pai Zacose está junto com você. E muito agradecido, viu, Zifi? Muito agradecido. Que nosso Senhor Jesus Cristo cubra você com o manto sagrado, e de muito céu no seu caminho, que nosso e de mamãe de Aparecida, e de cubra você com o manto sagrado do mês e te protegendo de todo o mal, tanto material e tanto espiritual. Viu, Zifi? Muito agradecido, José, pelo peito. Respeito. Pelo peito, isso. Graças a Deus. Viu, Zifi? Muito agradecido, José. Deus nos abençoe, né? Que assim seja, Zifi. Oh, meu Pai. Pai Jacó, nesse dia a gente vai falar com o senhor mais daqui a pouco, tá bom? Que assim seja. Muito obrigado. Muito agradecido, José. Que nosso Senhor Jesus Cristo cubra José com o manto sagrado. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Preto velho, dono dessa geração, Miguel das Almas mandou lhe chamar. Preto velho, dono dessa geração, Miguel das Almas mandou lhe chamar. Quero ver o velho subir e o médium não balancear. Quero ver o velho subir e o médium não balancear. Preto velho, dono dessa geração, Miguel das Almas mandou lhe chamar. Preto velho, dono dessa geração, Miguel das Almas mandou lhe chamar. Quero ver o velho subir e a média não balancear. Quero ver o velho subir e a média não balancear. Graças a Deus. Mas o senhor lá de Xangô? Oi. A senhora já tá, voltou totalmente? Tô bem. Como é que a senhora está se sentindo agora? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus? Como que foi esse trabalho aí para a senhora como aparelho? Que começou e aí como que foi essa experiência para a senhora? Ah, foi muito gratificante, porque... Trabalhar com preto velho é muito bom, né? É aquela coisa assim de... A gente sente o corpo da gente bem, dá aquela calma, aquela paz. Uhum. E a gente tem a impressão de uma missão cumprida a cada trabalho. Uhum. Que ele vem em terra. E faz quanto tempo que a senhora trabalha com esse preto velho? 25 anos. Faz quanto tempo que a senhora está à frente de uma casa? Aqui deve ter já uns 17 anos. 17 anos. É. E como é que é a sua incorporação? É consciente, semiconsciente ou inconsciente? Inconsciente. Não me lembro de nada. Não lembro? Uh-uh. Por que as pessoas tendem a dizer que quem não lembra de nada mente? Como se isso fosse uma coisa impossível já hoje em dia, que não se precisa mais disso. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? É, eu falo assim, como eu fui desenvolvida, até foi em São Paulo, em Jundiaí, que eu desenvolvi num outro centro, uhum. né? Bem diferente do meu, uhum. aqui. Eu tenho a impressão assim que quando eu fui desenvolvida, eu tinha tanta vontade, um amor tanto era grande, que eu me entreguei demais. E aí fizeram aqueles que antigamente, não agora, e eu sou contra, como mãe de santo eu sou contra, essa coisa de testar o médico com fogo na mão, dar pinga para a pessoa beber, isso não tem necessidade. Por quê? Porque na época que eu fui desenvolvida, eles fizeram esse teste em mim. Uhum. E é muito, assim, depois que hoje eu vejo que foi errado. Chocante. É, chocante, porque uhum. você vê uma pessoa tomar 6 litros de pinga, uhum. é uma coisa chocante, é uma coisa, é bem complicado. Uhum. Mas aquele tempo era aquele tempo, né? Então, assim, foi uma coisa bem... Não me traumatizou porque eu tinha tanta vontade de estar fazendo aquilo que não me traumatizou, não vi aquilo como absurdo. Hoje eu já vejo que os filhos meus, tem mais de 20 filhos na casa, eu não tenho coragem de fazer aquilo que fizeram comigo. Uhum. Mas eu respeito todos os tipos de mediunidade. Uhum. E eu, se eu pudesse escolher hoje, eu escolheria a consciente. Por quê? Porque eu tenho vontade de ouvir o que o meu preto velho fala. Eu tenho vontade de ouvir o que o meu guardião fala, o que minha criança fala, né, Mariazinha. Todos os meus guias falam, e eu não tenho essa graça que os meninos têm. Que os meus filhos hoje trabalham e eles são semiconscientes. entendeu? Sendo conscientes e eles falam, ah, por que que eu ouço, por que que eu, assim, eu sinto, parece que é o que estou falando. Isso é tudo, é o começo da mediunidade. Uhum. Isso com o passar do tempo, isso vai acabando. Certo. Não que você vai ficar inconsciente, pode acontecer da inconsciência chegar. Mas vai chegar um momento que os filhos não vão ter controle mais na boca, como isso. Eles não têm. Como eles vão ouvir certas coisas, outras coisas não vão ouvir. Uhum. Como eles vão ter atitudes aqui dentro que eles não estão vendo ou não estão sentindo o que estão fazendo. Então isso quer dizer que é o estudo, a doutrina, a gira, é tudo um certo elevação espiritual. Que os médios também têm essa elevação. Uhum. Então essa mediunidade, ela tanto pode ser inconsciente como consciente. Claro que agora no século XXI, os médios mais novos, eles estão vindo semiconscientes. Sim. Eles estão sentindo muita coisa. Mas não quer dizer que eles estão mentindo. Isso. Porque eu tenho preto velhos aqui que trabalham geniosamente. Isso. E são médios que lembram certas coisas e não lembram outras. Uhum. E eu trabalho inconsciente porque a minha mediunidade foi feita para inconsciência. Isso. Quando há muitos anos eu desenvolvi. Claro. Mas se fosse para escolher hoje, eu queria semiconsciente. Uhum. Porque a gente perde muita coisa. Claro. Entendeu? Existe diferença clara, né, entre a pessoa estar incorporada consciente muito. E não estar incorporada. Muito grande. Querer tomar conta. Justamente. Por isso que a gente, eu como mãe de santo, eu tenho que ter uma cumplicidade muito grande com meus filhos. Sim. Porque quando vem uma entidade, por exemplo, um preto velho, eu tenho a mediunidade de visão, que eu estou vendo a aura de um preto velho ali perto, isso é fato que a gente vê. Uhum. Um pai de santo, ele não pode ser um pai de santo que não vê nada. Uhum. Né? Ele já tem que, por isso que ele é um pai ou uma mãe de santo. Uhum. Porque ele tem que ver. Agora, a diferença entre você estar incorporado e estar mentindo, entendeu? É muito diferente. Então, porque... quando a sua coordenação motora, né? Você pode estar vendo tudo, mas seu braço mexe sozinho. Isso é uma incorporação. Isso, né? Pode ser semi ou consciente, isso. Enfim. Mas você vê uma pessoa que é mentira, é uma incorporação mistificada, você já nota logo. É. Na hora você já nota. Por quê? Vai, para uma pessoa experiente, até mesmo uma assistência, vai falar alguma coisa ou vai fazer algo que te lembra a pessoa. É. Porque o preto velho, ele tem um começo de trabalho até o fim de um jeito. Isso. Ele não vai mudar. É. Um guardião, ele vai começar do começo até o fim. Se ele fala palavrão, que eu tenho meus pensamentos sobre isso, mas não é o caso agora, ele vai ter que falar o palavrão do começo até o fim. É. Porque se ele mudar algum momento, aí já, entendeu? Entendi. Já virou ainda, quer dizer que você já está no momento de desenvolvimento. Justamente. Iniciante. Claro. Iniciante. Agora, tem várias pessoas, igual aqui, eu presto muita atenção, igual eu faço a gira dos meninos, isso. Tem vários que trabalham, aí eu não incorporo, tem uma vez, outra vez, isso. Eu não incorporo, eu não trago meu preto velho. Pra quê? Uhum. Pra mim ver a incorporação deles. Isso. Aí eu chego perto, fico ali escutando. Pra ajudar, não é pra justamente, trabalhar. Justamente, né? Não. E eu também não vou chamar a atenção do filho meu na frente dos outros. Não. Por isso que a gente tem um estudo na terça-feira. Ah. Porque é no estudo que a gente resolve tudo. No estudo? Tudo espírita. Estudo não é... É o espírito. Lavar roupa suja. Não, também. Também. Quer dizer que é ensinar as pessoas a ter doutrina. Porque o estudo é tanto para minha corrente como para alguém que queira aprender sobre Umbanda. Aham. Mas às vezes sai algum assunto que aconteceu, por exemplo, numa quarta-feira, que é dia de gira de preto velho, que um vai falar e o outro vai discordar. Isso. Aí tem aquela atritinha ali embaixo. E aí pode aprender com o pai. Justamente. Aí eu abro a minha palavra, falo, me dão licença que eu quero falar, deixa eu ver o meu ponto de vista aqui, tal, tal. Aquele já para. Uhum. Mas às vezes são 20 e tantas cabeças de pessoas diferenciadas. Isso. Aí todo mundo aprende. Cada um pensa de um jeito. Isso. Claro que aqui dentro do Congá a cabeça tem que estar ligada todas juntas do mesmo jeito. Uhum. Aqui dentro. Uhum. Aqui dentro eles estão pensando na mesma coisa. Uhum. Lá fora, a vida particular de cada um. Isso. Lá tem o que vê que está certo e está errado, eles que vão conduzir. Uhum. Agora, aqui dentro, quando entra, principalmente para atender assistência, eu falo sempre, gente, entrou do portão para dentro, nós somos usados de Deus, dos guias, nós somos para fazer a caridade, para ajudar a quem vai vir nos procurar. É médio. Entendeu? Isso, é médio. Isso. Então, aqui nós não temos rivalidade, aqui nós não temos fofoca, aqui nós não temos um é melhor do que o outro, aqui eu não explico melhor do que o outro, aqui todos têm que pôr na cabeça que todos trabalham na lei maior, que é a lei divina. Claro. E se entregar ao máximo. Mãe Sula, esse trabalho eu senti que o preto velho, parece que ele falou, eu ouvi, e parece que era mais eu, normal, calma. Está desenvolvendo. É tudo um desenvolvimento, entendeu? Tá, vai chegar um momento de tudo se acertar. Tá. Só que eu não aceito é guias mentirosos, que vem falar mentira. Ah, não. Entendeu? Por que que a senhora, como a senhora mãe Úrsula de Xangô, aceitou fazer esse trabalho intermediar o diálogo com os espíritos? Por quê? Por que que eu quis assim, fazer esse trabalho aqui? Para nós é uma honra ter você aqui. Para mim também. Entendeu? Diálogo dos Espíritos, eu assisto muito, acompanho muito. E eu vi o momento exato de mostrar essa doutrina desse congá. Porque eu tenho certeza, não tem aquela coisa de eu acho, não existe essa palavra eu acho. Tem ou certeza ou não é. E eu tenho certeza absoluta que aqui dentro existem entidades muito fortes. E o que falam lá fora das entidades, às vezes usando o mesmo nome das entidades que tem aqui dentro, eu fico muito chateada. Então eu trouxe mais aqui esse trabalho seu para mostrar para as pessoas que existe sim a Umbanda séria, existe sim a Umbanda verdadeira, existe sim espíritos que estão aqui na Terra para nos ajudar, que eles não querem uma pinga, eles não querem um cigarro, uma devolver vela. A perseverança para as pessoas. Isso, para fazer mal para alguém. Porque a Umbanda ela não é maldade. É um item de muitas pessoas que usam Umbanda para fazer maldade, usando o nome da Umbanda para fazer maldade para os outros. A Umbanda ela não é maldade. As pessoas têm que pôr na cabeça que a Umbanda ela veio desde 1908, que é a Umbanda, ela está com 105 anos, 104, 105 anos. Porque ela é uma religião que tem muitos ainda que condenam, porque não conhecem. Então a falta de conhecimento é muito grande. Então por isso que as pessoas apontam o dedo e falam, isso aí, olha lá, é dos espíritos, faz aquilo. E não é bem assim. As pessoas têm que ver que a Umbanda, ela foi criada por Deus. Ela é uma religião nova, mas ela não é uma religião mistificada. Ela não é uma religião mentirosa. Não se faz o que se quer. Não, aqui tem um fundamento. Esse congá tem um fundamento. A Umbanda tem um fundamento. Entendeu? E o fundamento nosso da Umbanda é esse fundamento. É o fundamento de levar a palavra de amor, de carinho, de caridade. Por que que se trabalha com a esquerda? Porque um centro espírita do porte, que são centros que hoje temos aí, o meu também, a gente tem muitas energias espirituais ao tempo todo pairando sobre nós. Por que que temos o povo da esquerda, o povo da rua que falam, né, que são os Exus e Pomba Gira? Eles estão aqui para fazer essa ajuda, para chegar ali, o bloqueio parar e voltar para trás. Por quê? Porque aqui requer caridade pura, não é bagunça. Não é bagunça. Não é bagunça. Então cada um aqui tem sua utilidade, o caboclo tem, o Exu tem, a pombogira tem, o preto velho tem e tal. Aí um dia me perguntaram, por que a Umbanda pura não tem espírito da esquerda? Eu falei, quem disse isso? Quem inventou isso? Purinha, purinha. Você entendeu? Quem falou? Quem pregou? Onde está escrito? Me prova, eu gosto de ver, entendeu? Que eu estudo muito, eu gosto de ver isso escrito, que alguém me prove isso. Claro. Porque a Umbanda ela vem com 7 linhas de orixás, que é o que nós trabalhamos, que é as 7 linhas dos orixás. Então nós temos a proteção de Ogum, que Ogum rege a linha de quem? Dos Exus. Então nós sabemos que Ogum, o orixá Ogum, ele é o direcionador, ele é aquele que abre os caminhos, é o que guerria, é o que briga, é o que traz para nós o que nós perdemos. Então se ele é da linha de Ogum, o Exu tem que estar no terreiro. Isso é necessariamente um congá que não tem um Exu firmado, pode ter certeza que ali loguinho não consegue sobreviver. Entendeu? Graças a Deus. Graças tá a certo, Deus. Então, olha, eu agradeço muito e percebi que eu a ideia da senhora então é devolver com toda essa paixão que a senhora tem pela religião, carinho para dizer a verdade. Com certeza. Devolver a pessoa, as pessoas que estão vendo, a esperança de que é bonito, é verdadeiro, é sério, vale a pena. Justamente. É o que eu quero mostrar para o pessoal lá fora. Porque muitas das vezes as pessoas pensam muito, tiram muitas conclusões. Isso. E a nossa Umbanda, eu sei que tem muitos irmãos aí, muitos pais, muitos mães de sangue que levam a sério como eu, é a palavra principal, amor. Pronto, tendo amor, tudo funciona. Porque se você tem amor, tem tudo. Abrange tudo. Tem tudo. Tem tudo. Porque um espírito vem, você dá o seu aparelho para o espírito transmitir uma palavra que seja, pode tirar alguém do buraco. Às vezes uma pessoa está pensando no suicídio, está pensando em fazer algo contra a própria vida, ela vem dentro do congá que tem a luz, que tem uma palavra de amor, ela sai daqui de dentro realizada, fala, que suicídio? Eu quero é mais é viver depois de ter falado com a entidade dessa. Então é isso. É resgatar vidas. E aqui dentro do Congá, a gente resgata sim, drogados, ex-drogados. A gente resgata pessoas que viviam no roubo, que viviam fazendo as coisas erradas. Sim. Então aqui a gente resgata pessoas que não tinham religião, que viviam num mundo aí sem um caminho. É. Então a gente está aqui para fazer a diferença. Então é isso que eu falo. As religiões tinham que se unir mais para fazer essa diferença de trazer as pessoas sofridas, as pessoas cansadas. Os pobres de espírito, os pobres de amor, os que têm um sentimento de que não amo ninguém, que ninguém me ama. Aqui dentro tem esse amor que completa a gente. E tem uma outra coisa que eu quero deixar claro, que eu gostei muito, na sua atitude para com o meu trabalho, o trabalho de diálogo com os espíritos, que eu achei muito bonito, se tivesse mais gente que fosse assim, o mundo ia mudar, que ver... No lugar de criticar e se esconder e dizer o meu melhor, mas não vou mostrar. Justamente. Né? Uhum. Você nem falou o meu melhor, o meu eu amo, eu quero amo. Mostrar. Justamente. Entendeu? Se os outros amam também, eu também amo. O deles é diferente? É. Mas eu não concordo, então eu vou mostrar porque eu concordo. Justamente. E isso é diferente. Uma pessoa chega e fala assim, ah, não concordo, é tudo errado, tudo feio, isso não é incorporação, tá? É. Então tá, então cadê incorporação? Vamos ver justamente. A sua. Vamos trazer os seus espíritos para falar. Vamos mostrar a cara também, a intenção, né? É boa. Isso. Né? O trabalho é sério. Justamente. Então essa atitude assim que, no lugar de falar mal dos outros, pegar e mostrar o seu, é que eu acho que mudaria muito o planeta. Muito. Sobretudo dessas pessoas que são boas e ficam escondidas. Justamente. Porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, eu sou boa, meus guias são fortes, meus guias fazem, acontece e tal. Então, gente... Que coisa mais linda do mundo que esses guias são tão fortes assim e tão sábios e tão poderosos e tão milagrosos que eles não podem provar isso mostrando a cara na televisão, mostrando pra e você. E nem questão de provar, é mostrar o bonito. Justo, porque o feio já tá vendo aí, é o olho nu. Entendeu? Então os bonitos têm que aparecer, os bonitos têm que mostrar a cara. Porque se, por exemplo, se eu tivesse essa mentalidade, eu tô na Umbanda há 25 anos porque eu amo a Umbanda. Claro. Eu tô aqui por amor, eu não tô interesse material, interesse de acabar com a vida de pessoa, de fazer um mal para alguém, não. Eu tô aqui por amor. Isso. O que me faz isso crescer a cada dia. Tem dia que dá vontade de largar tudo? Tem. Mas é aquele dia que você tá fraca espiritualmente. Isso. Que o obsessorzinho começou a futricar na sua cabeça. Aí você, como um ser humano, que a gente é de sangue, carne e osso, a gente é fraco. Preocupação física igual a justamente. Não é porque eu sou uma mãe de santo que eu sou melhor do que ninguém. Eu também tenho os meus... Tenho os meus problemas, tenho as minhas dívidas, tenho os meus tabus, tenho os meus problemas. Mas isso não me faz diferente de ninguém por ser mãe de santo. A única diferença que me faz ser diferente das pessoas... que eu quero mostrar o amor que eu tenho pela minha religião. E o amor que eu tenho pela minha religião é o seguinte, é você dar a cara para bater. E eu estou dando a cara para bater. Eu estou dando a cara dos meus guias. Isso. Tudo bem, que é guias, são espíritos. Sim, mas claro. Estou dando também o ato das pessoas tanto gostar como não gostar. Isso. Mas eu estou fazendo com o coração aberto. Com amor. Claro. Se alguém não gostar, ótimo, obrigado. Se alguém gostar, muito ótimo, obrigado. E se não gostar, mostre o seu. Entendeu? Mostrei o meu. E mostrei. E eu quero mais é mostrar. E queria que todos fizessem o mesmo jeito. Por quê? Porque vendo o pessoal vão amar tanto quanto... Com certeza. Que é um amor puro. Isso. Aqui não tem interesse nenhum. Ah. É um amor puro, é um amor verdadeiro, é um amor... Ai, nossa. Louvado. Se eu fosse falar... Tá certo. Tem muita coisa para falar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço do fundo do meu coração por você estar aqui, por você fazer esse trabalho, por eu estar aqui mostrando isso que eu tive um sonho, que é um sonho realizado. Louvado seja. Muito obrigado.